Pasta 39. Faixa 1. Encontro 37. Incerto. O micróbio é tão pequenininho que de jeito nenhum o descortino. Otimistas há, porém, que ao microscópio esperam vê-lo bem. Por cima da língua articulada, sem filas de dentes guardam-lhe a queixada. Sete caudas em tufos singelos sarapintam-se de azuis e amarelos, e cada qual com seu padrão de listas em mais de 40 cores mistas. Sobrancelha de um verde primaveril. Tudo é coisa que ainda ninguém viu, mas os cientistas, donos do saber, nos garantem que assim tem de ser. Oh, nunca, nunca devemos duvidar de algo que não se pode provar. Hilaire Belloc, 1870-1953. Em More Beasts for Worse Children, 1897. Hilaire Belloc era um brilhante versejador, mas um homem preconceituoso. Se existe um elemento de preconceito anticientífico acima, aproveitemo-lo. Muitas são as incertezas que temos da ciência. Onde ela sai ganhando de visões do mundo alternativas é no fato de que conhecemos nossa incerteza, frequentemente podemos medir sua magnitude e trabalhamos com otimismo para reduzi-la. Do encontro 37, entramos num mundo de micróbios e também em um reino de incerteza. Não tanto quanto os micróbios propriamente ditos, mas quanto à ordem em que devemos nos reunir a eles. Pensei em fazer uma suposição e ater-me a ela, mas seria injusto para com os outros pontos de encontro sobre os quais podemos ter ao menos um pouco mais de certeza. Se a publicação deste livro fosse postergada por 1 ou 2 anos, as chances de resolução seriam boas, mas por ora, tratemos os versos de Belloc como um conto de advertência para cientistas. Sabemos quem se reunirá a nós nos próximos pontos de encontro, porém desconhecemos em que ordem e quantos pontos de encontro separados existem. Essa incerteza aplica-se a todos os eucariotas que ainda não se juntaram à peregrinação. Esse importante termo será explicado em O Grande Encontro Histórico. Por enquanto, basta saber que um dos mais conclusivos eventos da história da vida foi a formação da célula eucariótica. As células eucarióticas são grandes e complexas, dotadas de mitocôndrias e de núcleos limitados por membranas e compõem o corpo de todos os animais, plantas e demais peregrinos que já se juntaram a nós, ou seja, todos os seres vivos, exceto as verdadeiras bactérias e as arqueias, antes chamadas de bactérias. Esses procariotas constituirão os dois últimos pontos do encontro e quanto a eles nossa certeza é maior. Numerarei arbitrariamente esses dois últimos como 38 e 39. Isso significa que os eucariotas restantes se juntarão a nós ao mesmo tempo no encontro 37, sendo essa uma das possíveis teorias no presente. Mas peço ao leitor para ter sempre em mente que há incerteza e que nosso encontro final com as verdadeiras bactérias poderá ser qualquer coisa entre 39 e 42. Parte do problema é o enraizamento. Vimos essa questão em O Conto do Gibão. Um diagrama em estrela, como o que se encontra na página seguinte, é compatível com muitas árvores evolutivas diferentes, e isso significa que há muitos modos diferentes de organizar nossos encontros. Antes de passarmos ao ponto principal, reparemos com a devida humildade na minúscula linha rotulada como animais. Se o leitor não consegue encontrá-la, procure o ramo intitulado Opistocontes, na parte inferior à esquerda, onde nos encontrará como grupo irmão dos coanoflagelados. Lá é o nosso lugar, junto com toda a massa de peregrinos que se juntou a nós até o encontro 31, inclusive. Há muitos lugares onde poderíamos pendurar a raiz. O fato de as duas hipóteses mais defendidas estarem em dois extremos tão remotamente separados contribuiu para abalar minha confiança. Mas a coisa fica pior. O posicionamento da raiz é apenas o primeiro dos nossos problemas. O segundo é que 5 das linhas encontram-se em um único ponto no meio. Isso não significa que todo mundo pensa que todos os 5 grupos irromperam de um único ancestral no mesmo momento e são todos primos igualmente próximos uns dos outros. Significa tão somente ainda mais incerteza. Não sabemos quais dos 5 são primos mais próximos uns dos outros e, por isso, em vez de nos comprometermos com o que pode ser um erro e ficarmos justificadamente à mercê das sátiras de um Belloc atual, desenhamos todas irradiando-se de um só ponto. O ponto onde as 5 linhas se encontram deverá, por fim, decompor-se em uma série de linhas bifurcadas. Cada uma dessas linhas é potencialmente um lugar onde poderíamos colocar nossa raiz. A essa altura, estará clara a razão por que evitei comprometer-me com os detalhes dos próximos pontos de encontro. Na verdade, olhando o diagrama, o leitor notará que até fui um tanto ousado apontando o encontro 36 como aquele onde as plantas se juntam a nós. A linha das plantas é uma das cinco que se irradiam no centro da estrela. Como as decisões nessas redondezas são tão arbitrárias, decidi tratar as plantas como se elas tivessem um encontro separado conosco, mas só porque elas formam um grupo tão imenso e importante que parecem merecer um grupo de peregrinos só delas. O que fiz, de fato, foi puxar uma linha do meio do diagrama em estrela. Poderíamos tomar uma decisão igualmente arbitrária para resolver a tricotomia remanescente, mas minha coragem finalmente me abandona. Deixarei que ela fique enterrada junto com a incerteza do encontro 37, o encontro às cegas. Em vez de me comprometer com a ordem em que eles se juntam a nós, simplesmente discorrerei sobre os grupos restantes de eucariotas, fazendo uma breve descrição de cada um. Os Rhizaria incluem vários grupos de eucariotas unicelulares, alguns verdes e fotossintetizadores, outros não. Entre eles estão os foraminíferos e os radiolários, notáveis por sua beleza, cujo melhor retrato está nos desenhos de Ernst Haeckel, o ilustre zoólogo alemão que parece estar sempre aparecendo neste livro. Os alveolados incluem algumas outras belas criaturas, entre elas os ciliados e os dinoflagelados. Pertence aos ciliados, ou pelo menos assim parece, o Michotricha paradoxa, cujo conto ouviremos em breve. O assim parece e o paradoxa dão substância ao conto, cujo impacto não hei de estragar aqui. Os heterocontes são outro grupo misto. Eles incluem ainda outras belas criaturas unicelulares, como as diátomas, novamente ilustradas com primor por Haeckel. Mas esse grupo também descobriu independentemente a multicelularidade na forma das algas pardas. Elas são as maiores e mais destacadas algas marinhas, com espécimes gigantescos que atingem 100 metros de comprimento. Fazem parte das algas pardas as do gênero Fucus, cujas várias espécies são lançadas à praia e segregam-se em estratos na areia, cada qual mais apropriada a uma determinada zona do ciclo da maré. O gênero Fucus pode muito bem ter servido de modelo para o dragão marinho. Ver seu conto. Os dicicristados incluem flagelados fotossintéticos como a verde euglena e parasíticos como o tripanossoma, que causa a doença do sono. Há também os mofos de lodo acrasídeos, que não são parentes próximos dos mofos do lodo dictostelídeos, vistos no encontro 35. Como tantas vezes nesta longa peregrinação, maravilhamo-nos com a capacidade da vida para reinventar formas corpóreas semelhantes para modos de vidas parecidos. Mofos do lodo aparecem em dois ou três grupos de peregrinos e o mesmo se pode dizer dos flagelados e amebas. Provavelmente deveríamos conceber a ameba como um modo de vida, como a árvore. Árvores, no sentido de plantas muito grandes enrijecidas com madeira, aparecem em muitas famílias vegetais distintas. O mesmo ocorre aparentemente com amebas e flagelados. Sem dúvida, isso se aplica à multicelularidade que surgiu em animais, fungos, plantas, algas pardas e vários outros, como os mofos do lodo. Outro grande grupo da nossa estrela irresolúvel é o dos escavados. Eles são criaturas unicelulares que outrora teriam sido chamadas de flagelados e classificadas junto com o tripanossoma, o organismo causador da doença do sono. Hoje separados, os escavados incluem o lesivo parasita intestinal, giardia, o nocivo parasita vaginal sexualmente transmitido, tricomonas, e várias criaturas unicelulares fascinantemente complexas encontradas apenas no trato digestivo de cupins. E essa é a deixa para o conto.